Gostaríamos de ter já tudo pronto, porque está a terminar o ano letivo, para que estas obras se iniciassem e acalmássemos, obviamente, os ânimos dos pais, acalmássemos os ânimos dos professores, acalmássemos os ânimos da direção, porque, tal como eles todos, também nós estamos bastante aborrecidos com esta situação. Também nós nos custa ver que está a passar o tempo, porque o período indicado para fazer estas obras era realmente durante o período de férias, não prejudicando aqui o normal funcionamento de um ano escolar, e isso é que também nos está a deixar bastante preocupados. E, como disse o Sr. Presidente, tem feito de tudo, contactos com todos os setores governamentais, para poder desbloquear o mais rapidamente possível esta situação.